Caju nível 190 autorizado, via Golf 677, decolada 10 com curva à esquerda. Subida Pucca, transição Caju, aciona 5554. Frequência do controle 119.8. 258, reduz para agora para 2109. 2109, reduzindo, pode prosseguir a descida 3000? Para 4000, é o número 3 na aproximação, o ajuste permanece 612, para 3858. 12 no meio, confirmando a curva esquerda, ok? Curva esquerda, o recente cotejamento foi correto. No pátio principal na área remota, sendo pronto, pushback, ajuste 1012. Curva pela esquerda, perdão, que é o 352, 1 no meio. Controle Salvador, muito boa noite. 4070, informação 24. Azul 4070, boa noite, identifique, chegada Mari, desça até o nível 050, é o número 4 na aproximação, Azul 4070. Ok, descendo para o 050, identificou, se quer alguma velocidade específica? A velocidade está liberada, o tráfego número 3 está a 38 milhas à frente. Ok, então vai manter 290 metros. Sente. Estou a Abjet 5723. 5723, 2,5 milhas para o marcador externo. Autorizado. Final ILS, chame agora a torre em 1 no 8, decimal 612, bom pouso. Obrigado. As manobras? Agilizar, 3608. 06. Salvador, boa noite, Abjet 5723. Fui ILS, baixar travado. Boa noite, Web 5723. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardarei. Aí. 58, desse mantém a 3000 pés. O ajuste permanece no 012. 3012, eu estou 358. Reduz para 1709. 1970 vai reduzir. Dor 1885, frente da uniforme, autorização, Guarulhos. Thank you. Web 5723, solo 39, livre à direita, 1219. Boa tarde. Direita 219, obrigado. Salvador, boa, Web 5723, Lebron. Para a Web 5723, táxi via Alfa, após quilo, táxi via pátio 3, reportar ingressado pátio principal. Ok, táxi via pátio 3, 5723, reportar. 040, chegada Bonf, ajuste altímetro 1012. 40, Bonf, ajuste 1012, perdeu contato com o CP, daí do lado da frente. Ok, ciente. Então, alguma possibilidade do Mike Delta com a Bonf, é a segunda da presente? Não, dona negativa, só o número 4 para pouso. Posso manter essa velocidade? Estimativa, a velocidade está liberada. Obrigado. 3858, autorizado final LS, chame agora a torre 198, décimo 612, 3858. 86, 3858. Salvador, tá 3858, tá 3 milhas esse ano. Ciência 3858, continue a aproximação número 2 para pouso. Está 3662, informação é de uniforme, acione o 150. Está 3662, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 060. Mari 060, está 3662, azul 4070, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Azul 4070. Desce para 2000 com 1012, reportado estabilizado, azul 4070. De BDM, portanto 3603. 3603, chame Recife, frequência 133, decimal 25, alterne 251. 3325, 251, até mais. É, tenha uma boa noite, bom voo. Para ingresso no pátio principal, 5723. Zero 23, ingressa portão 05. Para 05, 5723. 3662, desça e mantenha o nível 050. 050, tá 3662. Série 2224, solos 43, livre à direita, 1219. Boa noite. Direita 219, boa noite, Sérgio. Veto 1-1-0, grau 089, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso 1-0, tá 3858. Navegador. Alfa, quilo, posição, parte 3, atento, passarelo. Controle Salvador, boa noite, está 3560, informação uniforme, nível 190 para 174. 3560, acione identificação, desça até o nível 060, chegada Mari. 060 na Mari, 3560. 160. Copia. 185, afirma. Por 85, Guarulhos, 360 autorizado, aerovia pelo Whisky 50, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5544, frequência do controle 119.8. Morgon 885, autorizado Guarulhos, 360, upper Whisky 50, decolada 10, curva direita, da El, Leda, após Bidev. 5544 transponder, controle 19.8. Meia dúzia, pronto, boa noite 85, ajuste 612. Vamos lá, boa noite 85. Salve Salvador, boa noite, tá 3850, liberação, escuta. Boa noite, 3850, táxi aprovado, alfa, posto próximo à esquerda, quilo, cruza o pátio 3, reporta para ingressar no pátio principal. Alfa, quilo, reportará para o ingresso no pátio principal, tá 3850. Boa no meio, no 3, pronto, cópia. Pronto, cópia, meia no 3. Número 3, Brasília, 360 autorizado, aerovia Pesulo 17, decolada 10, curva à direita na subida Gole, transição Ofito, aciona 5545, frequência do controle 119.8. Autorizado 360, Pesulo 17, decolada 10, curva à direita, vai na Gole, transição ao Fito, 5545, transponder, controle 19.8, gol 16.13. No 3, correto, no portão 01, chame pronto, pushback, ajuste 612. Gente, 612, 3.13. Aproximando no pátio principal, tá 350. 8 ingressa, pátio principal, portão 11, portão 11. Portão 11, grato, boa noite, tá lá no seu escudo, 3850. Boa. Salo Salvador, 352, ano 6, pronto para o pushback, estacionamento. É, confirmando, chamou a aeronave para o push, confirme. 352, ano 6, pátio 1, remota 13, pronto para o pushback, estacionamento, senhor. Ok, coordenando com a equipe do solo, após a passagem, a retaguarda do repouso da TAM, está prosseguindo para o 11, após o mesmo livrar a área, está livre, iniciar, chame táxi, 352, ano 6. Após a passagem do tráfego da TAM, em coordenação, está livre o push, chamará o táxi, 52, ano 6. 0070. O presidente Delta vai pousar, vai fazer um pouso técnico para abastecer e vai seguir para o Santos Dumont. Se fosse possível agilizar o nosso plano, a gente fez para 22h45. É pra gente chegar a tempo de conseguir pousar no Santos Dumont, porque fecha às 23 horas local. Ok, o mais interessante seria se o senhor tentasse um contato com a torre, que é ela que vai fazer agilizar esse plano, entendeu? Com o solo. Eu vou tentar, muito obrigado então. Tá mantendo a proa, já tá visual, a gente tá seguindo o azul ali no visual, não é isso? Afirmativo, desça para 2.000 pés, nesta proa intercepto localizador, reporte estabilizada. Estabilizado, o Mike Jet Delta. Vamos lá, estabilizado 2.000, aumentando para 1.012, vamos lá no ILS para 10, o Mike Jet Delta. Tá 3662, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 012. 3000, 1012, tá 3662. Salvador, gol no meio na 3, posição 1, pushback, acionamento. Tá livre, gol no meio na 3, chame táxi. Livre, pushback, gol no meio na 3. Azul 4070, solo 52, livre à direita 1219, boa noite. Livre à direita, solo 219, obrigado, boa noite, até já. Delta estabilizado no localizador? Estabilizado no localizador. Reduza para aproximação e chame a torre no 8612. 8612, Mike, direito Delta. 070, boa noite, táxi via Alfa, após Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar, pátio principal. Tá legal, via Alfa, Kilo, pátio 3, vamos reportar para ingressar no pátio principal, 4070. Fala Salvador, 352, eu nomeia para o táxi, com 64 a bordo, tô na meia de 4 horas, alternando Recife. Com 1012, tá? 3560. Alfa ponto espera 118.6, ajuste 1012, bom voo e boa noite. Gente, Pati Juliette Alfa, não pode esperar da 10-7286, torre de Salvador, como sempre, Recife é a melhor cidade do mundo. Afirmativo. Salvador, muito boa noite, 352, 16, ponte espera pista 10, tá pronto na sua escuta. Boa noite, Trip 52, 16, Lima mantém pista 10. Lima mantém 10, 52, 16. Passa na entrada do pátio 1-4070. Fala, Gol 985, gate 6, pushback seu nome. A gente aguarde um minuto, Gol 985. Brasil 4070, ingressa pátio principal, portão 08, agilizando a frente de lesão. Pátio principal pro portão 08, agilizando 4070. Gol 985, corda de veículo solo após a passagem retaguarda do Embraer da Azul. Tá livre iniciar e chame táxi, Gol 985. Após a passagem do Azul, leve pushback seu nome. 985, chamava o táxi. Salvador, Papa Romeo, Mike Gillette Delta de Bronx. Ponte Mike Gillette Delta, ingressando no pátio 3, confirma o estacionamento. Pra Aerostar. Ok, táxi via pátio 3, aguardando antes da entrada do pátio principal, Mike Gillette Delta. Táxi pelo pátio 3, aguardar antes da entrada do principal, Mike Gillette Delta. Alô, Salvador, Gol no meio, no 3, pronto para o táxi, com 7-1 a bordo, autonomia de 4 horas, ao cara na Campinas. 2 mil pés autorizado, está autorizado sinal LS, reporte localizador, está 3560. 2 mil, reportar a LOC. 6, 10, 92 na Júlio, boa noite, 6, 93. Autoriza seguir o azul para o Marquinhos de Delta? Me controle em 119.8, boa noite. 119.8, obrigado, boa noite. Obrigado. Eu vou no 85, só vou esperar mais uns 15 segundos. O que vai passar a retaguarda, mais um tráfego, um eco 50, papá. Já tá passando a sua retaguarda. Só os 3 segundos para iniciar, ok? 190 na pulca, 512 no meio. 3560, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo, tá 3560. 15 segundos para iniciar. É, bom, mais 3662, passando sempre abaixado, travado. Tá 3662, boa noite, tem pouso autorizado na pista 1-0, vento de 110 graus com 10 nós, tá 3662. E reforça 3662. Salvador, Gol no meio, no 3, quando era pronto. Número 3, mantém o ponto de espera no meio, no 3. Mantenha no meio, no 3. Fechando da Lima, próximo cruzamento. Aguilhante Delta, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 1-7. Autorizado em LS, tá 3560. 3560, autorizado final LS, chame a torre em Salvador, 118, decimal 612, tá 3560. Ok, chama a torre, tá 3560, obrigado, até já. Salvador, boa noite, Web 5836. Número 3, torre. Escort. Será condições de decolar quando está logo liberada a pista? Permaneceu. Ok, após a passagem do primeiro tráfego, a linha mantém e aguardando a pista livre, vai decolar de imediato quando está logo liberada a pista, no menos 3. Gente, após o primeiro tráfego, a linha mantém o menos 3. Autorizado então 330 para Recife, eu preciso 58, decola da 10, depois curva a esquina na Pucaracaju, 5556, é o transponder, 198, o controle, 5836. Portão portão 05, chame pronto, web 5836, ajuste 612. Chamará, obrigado. Golo. Delta Livre Cruzamento, 1735 até o Pat 5, então boa noite. Golo, Golo 985, eu toque com 115 a bordo, 4-18 de autonomia, Terna Galeão. Via Juliette Alfa, ponto espera 1186, ajuste 10012. Então bom voo, boa noite 85, grato. Juliette Alfa, ponto espera 182, 286, Golo 985, boa. Tô chegando? Lepnos 45 de 22:45. Boa noite, táxi via Alfa, pois próxima esquerda, quilo. Via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, quilo, reportar para ingresso no principal. 362. Eu meto Juliette Delta, informo que o plano chega aqui para o nosso sistema aqui para poder lhe autorizar. 20 minutos do horário da UBT, ok? É o período máximo de autorização. Zero, 110 graus com 893560. Livre pouso, pista no zero, 3560. Ou no menu 3, decolou 02, chame controle em 119.8. Uma boa noite. 19.8, boa noite, menu 3. Controle Salvador, Gol no meio, no 3, na Gole, passando 2000 para o 360. Gol no meio, no 3, contato radar, submantenha nível de voo 360, mantenha o perfil da saída Gole. Subindo ao 360, perfil da Gole, meio no 3. Principal, portão 03. Principal para o 03, 362. 85. Controle 3526. Prossiga. 3 é direto Aracaju. Nada.